Aguardando, a posição. Aguardando, sinalizador 3.000 metros. Informativo, informarei em ferro. Localizadora no 063 no 8. Cadê 63-13? Chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Torres Salvador 1895, 63, 1 no 0, tá ligado? Meia. Golan 613, airborne at 02, contact Salvador, approach control 119.8. 119.8, bye. Sou em Salvador, boa noite, Oceaner 6310. Celeste 10. Oceaner 6310, chame e controle embaixo do trabalho. Médica 310. 1600 feet, arbor departure. Roman 620, radar contact conflict level 360, outboard departure. Conflict level 360, outboard departure, given 613. Travou, passou o externo 6310. Autorizado pouso, 090 graus, 089, Oceaner 6310. Livre pouso, Oceaner 6310. Rede Guardião 01, chame a torre, Salvador em 1 no 8 decimal 95. 895 graus, Guardião 01. Torre Salvador, boa noite, Guardião 01. Guardião 01, adiante. Tá, com intenção de retorno a Salvador, visual aeronave na final, 010, Guardião 01, em Jaguaribe. Ciente, dá presente, está autorizado direto pro Pátio 4. O parte do Graé, na minha escuta, chame na curta final. O vento 090 graus, 099, ajuste no 013, guardião 01. Autorizada presente, chamará na curta final para o parte do Graé, ajuste 0013, guardião 01. Né, 6310 no solo 06, libera a direita, solo 1219. Pela direita, 209, pena, parece que pegou um 0-0 aqui na rolagem. Só para confirmar, fazer uma vistoria de pista, por gentileza? Sim, a gente faremos, vou acionar os bombeiros para fazer a vistoria. Salvador, boa, Chinel 6310, livrou sua escuta. 6310, autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette pro 612, 6310. Circuito, informa pista 1-0, impraticável. Aeronave efetou pouso, atropelou um pássaro. Ele está havendo vistoria na pista, tá 3858. Missi redução, está Mari e Induna efetou horta com curva à direita, tá 3858. Perto-se para a mínima, Induna realizou horta 2 do pés com curva à direita, tá 3858. Sério, vento 080 graus, 08 nós, guardião 01. Reportará no solo controlado, guardião 01. Jet 5827 Tango is information, 281013, right copy. Right, clear from Salvador to Galeão, via upper Zulu 10, is map, then direct Luvito, direct Bravo, Bravo Charlie, and direct Tokin, flight level 360. Dial departure, Leda, after that, bridge. Take off runway 10, first right turn, squawk 5025, and Salvador departure control 119.8. Zulu, level 2, Galeão, by Apesolu 1-2, is Matt, Lubito, Bravo, Bravo, Charlie, Tokin, Apesolu 1-2, right turn on dial, Leda, Street, 5-0-2-5 is small code, and departure on 1-1-8, small 8, left jet 5-8-2-7. 1-1-8, small 8, and flight level 360, okay? Roger, 119.8 is the departure frequency, and 360 is level 5827. 5827, read back, correct report, right to start up and push back. Thank you. One 126 decimal zero, back up 128 decimal 8, go on 613, bye bye. Oito ao controle. Existe aeronave aí na espera para pouso na 10? No momento, uma iniciará espera em duna em mais um minuto. O trip 52 do norte. Ah, ok, 52 do norte. Mas a frente, a nossa intenção é cancelar a previsão. Pode arredondar uma base pela direita para que seja de 60. Trip 52 noite, inicialmente voidado, aguardando para prosseguir para a base da pista 17, o Trip 52 noite. 52 noite, obrigado. TAN 3858, estamos aguardando a liberação da pista pela torre. O TAN 3858, mantém ainda espera em dor. Após o término dessa órbita autorizado, prosseguir na final ILS, X-Way, pista 1-0, tá 3858. na M310, tu na escuta do solo ainda? Puxa, na M310, tu na escuta do solo ainda? Pista praticável, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 5218, informa pista 1-0 praticável. Positivo, a gente, se eu não faltar para esse otaku aí, a gente pode pousar lá 17 mesmo. E aí depois fica melhor lá para seguir para o estacionamento final. Gente, autorizado, prosseguir para uma base pela direita, pista 1-7. Desça para 2.000 pés, reporte para o cancelamento do plano instrumento, trip 5218. 5218, sim, a gente procurou o cancelamento da presente, prosseguindo visual para o pista 17. Trip 5218, desça para 1.500 pés, o QNH 1013. 5013, 5218. 587, request. Back and set up, gate 4. Project 5-8, you said you are approved to push back and set up, call me right to taxi. Call for taxi, website 5-7, 5-8-7 050, parceria 2224, QNH 1013. Oi, Salvador, boa noite. Então, 3858, passando Simbra, baixado, travado, visual com a pista 10. 3858. Avistado, autorizado pouso 090 graus, 089. Livre pouso, pista 10, então, Na M310 na escuta do solo. Taxi by right via Taxi India on hold short runway 10, contact tower 11.95, where at 5827 QNH1013. Have a nice flight, sir. QNH1013, right on India, hold short of runway 10, and call tower 118.95, website 5827. Have a nice. Solo 21, libera a direita, solo 1219. Libera a direita, solo 2119, 3285. Hotel Greece, WebJet 5827, holding short of runway 10. Da 3858, eles ataques via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, da 5827. Go ahead, sir. To your information, the Airbus 320 5827, airborne at 24, contact Salvador approach 119.8. 198, what's that? 5827, bye bye sir. Bye bye. 852 do noite, gente, chame a torre, Salvador, em 118.95. 1895, obrigado, senhor. Bom pouso. É, já. Gostaria 2224 desse para 2000 pés, quer negar no 0 no 3. Autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado X-Ray, pistão no 0, patrão estabilizado no localizador, passarei 2224. Passing 1000. Copy 5827, radar contact, climb to flight level 360, dial departure. Dial departure, can you head in dial? You're clear to fly direct, lead intersection, WebB 5827. Direct to lead intersection, WebJet 5827. Mas acharam o pássaro, né? Afirmativo, foi uma coruja. Coitado. Tip 5218, ligeiramente à esquerda do curso. A gente está indo para 17, senhor. 6310, sentido a Tango. 6310, informação Tango, ajuste 13, pronto, cobre. 13, sentido a Tango, pronto, 6310. Autorizado, Salvador, Recife, Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída é a Puca, transição Caju, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5030 e o controle de saída 1119.8. Autorizado, Recife, nível 350, Turismo 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Pucaracaju, transponder 5030, controle 19.80, Xanar 6310. Correto, já pronto, Xanar 6310. Sempre. Salvador, sou 3662, informação Tango. Tango 3662, ajuste 1013, pronto, cópia. Pronto, senhor. Salvador, Natal, via Pesulou 1-0, nível de voo 370. Saída Puca, transição Zipar. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5033 e o controle de saída 1119.8. 3700 autorizado, Pesulou 10, Puca Zipar, decolado 10 à esquerda, 5033 é o transponder 198 ao controle, 3662. Correto, champão, então 3662. Chamaremos. Sinop, trip 5218. 5218, tem mais checado?